Janela Amarela, Rádio Cinemática. Dumbstruck Thank you. then into a different one. I remember the first time I said it. Sometimes I just want to disappear, I said. I'm just going to take a picture. That's it. Enquanto longe divagas e através de um mar desconhecido esqueces a palavra. Enquanto vais à deriva das correntes e fugitivo, perseguido por inominadas formas, a ti próprio te buscas devagar. Enquanto percorres os labirintos da viagem e no país de treva e gelo interrogas o mudo rosto das sombras. Enquanto tateias e duvidas e te espantas. E apenas como um fio te guia a tua saudade da vida. Enquanto navegas em oceanos azuis de rochas negras e as vozes da casa te evocam e te seguem. Enquanto regressas, como a ti mesmo, ao mar e sujo de algas emerges entorpecido e como drogado. Enquanto naufragas e te afundas e te esvais e na praia que é teu leito como criança dormes. E devagar, devagar a teu corpo regressas como jovem touro, espantado de se reconhecer. E como jovem touro, sacodes o teu cabelo sobre os olhos e devagar recuperas tua mão, teu gesto e teu amor das coisas, sílaba por sílaba. Para escutar o chão do teu regresso. O meu amor da vida está paralisado pelo teu sono. É como ave no ar veloz detida. Tudo em mim se cala para escutar o chão do teu regresso. Pois no ar estremece tua alegria, tua jovem rijeza de arbusto. A luz espera teu perfil, teu gesto, teu ímpeto, tua fuga e desafio tua inteligência, tua argúcia, teu riso. Como ondas do mar, dançam em mim os pés do teu regresso. singing into me, slow and sweet. It carries me to see and swallows me. You breathe in, breathe into me, and breathe out. Crawling back to you. kiss the hand of the soul and mercy sound. Oh, don't squeeze too hard. Please don't squeeze too hard. I scream for you to come inside my. Radioblog em janelaamarela.blogspot.com. stay between sleep and awake. There's no desperation that I couldn't take. And all things considered, vile, vulgar, melt in the cool pool of primordial source. Janela Amarela, de domingo para segunda, à 1 da manhã. Radioblog em janelaamarela.blogspot.com. Enchanted. This magical place that we found, no one here but us and the sound of the stars and the night owls, your breath and the rolling clouds. Enchanted love has come to me and set apart thee from all of the maddening crowds. The orchard is leaning her boughs to hear our laughter, and we roll in the ardor and enchanted I am by you. Desde o tempo em que você andava com quem não conhece o seu segredo, que sem pensar brincou de repetir. Você é minha, minha, e não desce aí. Mas naquele tempo eu não sabia que isso é que dissiparia a treva em que o amor lançou meu coração. Você é minha, ninguém se atreva, porque nós dois somos um time campeão. Você comanda, eu sigo e protesto, mas vamos aonde ninguém vai. Amplo se expanda o alcance do gesto, por terra essa tenda não cai. Você me ensina e eu finjo que aprendo os truques da grana e do amor. Ouve os batuques, mas muito se engana quem crê que está lendo o que adivinha. Hoje que você é a rainha, do meu velho e vasto estranho reino. Faço ecoar nos pontos cardeais. Você é minha, minha e de ninguém. Próprio só aos poucos desfaço as redes de enigma desse laço dentro de nós, e a minha voz rediz: você é minha, thank you. Janela Amarela. Rádio Cinemática.